posição inferior, chame para posicionamento. Sim, ajuda, deixa eu chamar, obrigada. Boa noite, eu tô 3283, portão número 9, autorização Brasil. Tá 3283, quanto parece? Peso Lua 17, conforme rota do plano, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. Aciona 5470, frequência do controle Salvador 120, décima 8. 03, ajuda aí, 7-2, obrigado, até a próxima. Boa noite, vovô. 7705, da temporada 2010, hoje última 097, está autorizado o sinal ILS, repasse estabilizado. Salvo da down, American 230. Me segue. American 230. American 230. Salvo da Bravo. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to pull the aircraft to the main apron gate 1-1. Roger, stand by to American 230. Standing by, American 230. Azul 2781. Ah, escuta? Você escuta, 2781. 2781, tem previsão para iniciar o pushback? De 5 a 10 minutos, o 2781. Gente, azul 2781. American 230, you are clear to tow. Report before the main apron. Clear to tow, report before entry main apron, American 230. Meu Delta Lima Mike, pode sim. Informação número confere. Foto cópia para a vitória. Missão pistola 7. Delta Lima Mike autorizado para a vitória. Via Upzulu 44. Nível de voo 340. Decola da pistola 7. Primeira curva à direita. Saída da EL. Leira seguro. Aciona 5464. Frequência do controle Salvador 120.8. Confirme que é tudo a bordo. Em 3 a bordo, para acionamento se mantém em 118, décimo 2781, está pronto para o pushback e acionamento. Iniciado 2781 na base 27. Aguardando 2781. American 230, maintain position. Go ahead for American. American 230, maintain position and stand by to continue your tow. Maintain position, American 230. Azul 2781, confirme com a equipe de solo se tem condições de realizar o pushback da presente, devido à aeronave da American 230, que está em jogo reboque. Então liga seu Napchback e vem para o táxi, azul 2781. Esse exatamente, 2781, obrigado. São Salvador, boa noite, você está no momento. São 3197, uma foto com o meu confere, São 3197, autorizado para Galeão, via UP 9857, Moussou, nível 340. Decola da pista no 0, saída da El, Nida e Irumi. Aciona 5476, frequência do controle Salvador 120, décima 8. 340 para Galeão, UP 9857, Moussou, Coronel no 0, da El, Nida e Irumi. 476, 508. 3. 19. São 3197, confirme por favor. Transponda, não consegui copiar. Passou 476. Rafael, chame para o pushback acionamento, portão 7, 3197. Ah, 1-0. Lona 7, Lona 5, ajuste na zona 1-7, trânsito ajustado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 9-9. Livre pouso 1-0, 7-0. Azul 2781, está pronto para o táxi, 74 a bordo, 300, alterna Monte Suárez. Azul 2781, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0, via Fátima Equipal, táxi Índia. No ponto de espera chama Torre em 118-95, ajuste no 017. Vem táxi, táxi principal via Índia, alterna espera da 10-1017, 2781, quando pronto, 72-19. American 230, clear to continue your tour. Report again to enter Minneapolis. America 220, did you copy? Salvador Bravo. Estacionado no parque 5 com 3 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, permanece a Bravo Charlie, papai está transformado. Obrigado, até a papai, pode ficar ingresso na pista, Delta Lima Mike. Para ingresso na pista, Delta Lima Mike. Liga e acionar, chame para o feedback. Zero 05, solo os 45, direita, número 1, decimal 1, solo. Vai, Zero 1, boa noite. 2-0, clear to continue to tow, call again to enter main apron. Continue tow, call before entering main apron, American 220. Polo 705, táxi de Alfa, em contato da Júlia. Xené 6259, guarda o teste para iniciar o feedback da aeronave taxiando na Alfa para o portão 02. Autorizado o táxi via Juliet para o portão 02, se possível agilizando. Sente para o portão 02 com o 705. Salvador, muito bom, 2781, ponto 0010, pronto. 2781, autorizado a linha de colapso. 0, Antônio 20 graus, 9 minutos. Direcionar, back em coordenação com a equipe de solo, semi-táxi. Guardei com a equipe de solo após passagem da Boeing da Gol, que irá passear no 02, direcionar feedback, chame táxi. Alinhado no teste do Paulo. 781 decolou aos 50 com 3208, boa viagem. Bona 2728, 2781, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 2781. Azul 2781, boa noite, contato radar, secretário nível 190, após 2000 pés, vem Elefa. 190, cruzando 2000 pés, direto Elefa, 2781, gás. Gente, mantém a cabeceira no 7, vai ter uma Mike. Siga, o skill do Lúcio. Acionado? Negativo. Ajuste para 1018. Ainda não recebo 2000. 099 da Romeu, autorização com 1099, tá pronto, copia? Afirma. 1099, autorizado para Confins, via Azul 21, nível 360, decolada pista no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, após o Anítipo, onde intercepta a aerovia. Aciona 5504, frequência do controle Salvador, 120.8. Lima Mike do código autorizado, pista 17, vento 120 graus, 11 nós. Autorizado decolagem 17, de alto 04, controle 1208, bom, 1099 está no 08. Correto, bom, 1099, chame para feedback e planamento, portão 8. Semana pronto, 1099. Na 6259, autorizado alinhar e manter o 90. Afirmativo. Tilo Juliano, é Alfa Charlie. Tilo, stand by to Edman April. Stand by American B30. Stand 3197, na escuta. Stand 3197, Paulo Salvador. Gol no 099, na escuta. Próximo, 099. Gol no 099, possui estimada para iniciar o pitback. Creio eu que mais plan de 10 a 15 minutos. Sim, esse grato, gol no 099. American 230, clear to continue your tow to the gate 11. Report him in bracket. Clear to gate 11, American 230. 340, Leda, após Leda, Porto Seguro, Delta, Leão Mãe. Negativo, transpondeu 0116. China 6259, decolagem autorizada pista 10, vento 120 graus, 10 mais. Decolagem 10, autorizado a alinhar e manter o 1-0. Até o meu Delta Lima Mike. Na sua escuta, profia. Foi direto para de Gidode, Golf, Índia, Delta, Oscar Delta. Direto Gidode da presente, Delta Leão Mãe. Controle, Salvador, boa noite, ouça 6259. China 6259, boa noite, contato radar, soltar o nível 360, saída da L. Autorizada a chegada a Mário, vento para o nível 050. É o 050, bom, 968, pode o WhatsApp. O 968 autorizada para o WhatsApp. WhatsApp na prova, 150, bom, 968. Para 3197, informa a aeronave da América, rebocando para o portão 11 agora à sua direita. Coordene com a equipe de solo assim que possível, tem livre acionar feedback, chame táxi. Quando a aeronave da América não reboque, eu tenho Decolagem de pista 1-0, vento 1-0 graus, 8 nós. Controle 1-6259. Proceda. Beleza, poderia coordenar junto à resistência a nossa proa para a Mótica? Eu não tenho ainda saído do chinelo 6259. Decolar 202, controle 208, Goiás. 208, controle, tá, 3, 223. Salvador, boa noite, tá, 3, 223, tá, boa, Alessa. 3, 2, 3, a finalidade que transforma 5470, saída Água, autorizado nível 360. 5470, Água. 360. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Essa é a autorizada a chegada na área. Você para o nível 060. 060, ajuda 781, chame o seu 3-6, saiu no 26-0. Corona 26-0, 2781, boa. Corona 168, desça para 2010, ajuste no 018, está autorizado com o sinal ILS e reposta estabilizado. 2018, reportar estabilizado, 1968. Chegou 6259, mantém inicialmente a saída, informa o tráfego 2015 milhas, mesmo rumo, cruze 150 em atenção, é um eco 50 para dar. 3283, pode voar a boa Elefa? É 3283, vou direto Elefa. Elefa, 3283. Paulo Salvador, gol 1099, pushback acionamento. Gente, gol 1099, informo dois atantes, finalizando o pushback no 07. Se possível, pode ir aqui de solo e chame táxi. Ok, coordenado com o Datan no 07, reporta para o táxi 1099 da Gol. Logo, Salvador 3197, 201 a bordo, para o meio de 03190, nosso final é Guarulhos, 50 para o táxi. 3197, autorizado o táxi, para o ponto espera da pista no 0, e a parte principal, táxi Índia. O ponto espera chama a torre em 118, decimal 95, ajuste 10018. E a parte Índia, ponto espera, torre 118, decimal 95, ajuste, espera, 3197. Hold down, American 230, Sparky Gate 1-1, you have a good evening. Sparky Gate American 230, good evening. As Leda, em caso de falha, após 80 milhas da Tamaqueca do Salvador, reação em Mótica. Ok, vai manter a pro então, valeu a comunicação, após 80 milhas do Salvador, tem que abrir a Mótica no canal. Até o meu Delta Lima Mike, chame o centro Recife, 133, decimal 25. 133, 25, Delta Lima Mike. Eu chamo o meu 259, chame agora o centro, 133, decimal 25. 33, 25. Tá 3197, autorizado a linha ainda, falando pista 1-0, vento 120 graus, 1-0 mais. Ainda cola 1-0, 3197. Copa 9, 857, Moussu, 360, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda e Rumi. Aciona 5510, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Correto, o ONU 705, chame para feedback acionamento, portão 2. Solo, voo 1099, está pronto para o táxi, 165 a bordo, 2 horas e 58, alternando Campinas. Voo 1099, autorizado táxi para o ponto espera da pista 10 via parte principal, táxi Índia. O ponto espera chama a torre em 118, decimal 95, ajuste no 018. Parte principal Índia, na ponta espera 189, foi ajustado no 098, voo 1099, boa noite. Boa noite. Por favor, tem muito barulho aí no fundo aí quando trazer. 297, decolar 1011, deixa eu encontrar em 208, Belém. 208, obrigado. Belém, 2000, Dael, Leda, Irubi. Oi, Salvador, boa noite, Bono 099. Podemos permanecer na saída, o senhor 3197? Confirme. Podemos permanecer no perfil da saída, o 3197? Sim, eu tenho perfil, saída da Elton, 3197. Saída da Elton, subindo para o 3. Nove tem condições de alimento e decolagem imediata? Afirmo, 099. Autorizado alinhar e decolar sem parada, vento 120 graus, 10 mais. Autorizado alinhar e decolar 190, 1099. Estabilizou o 968. Ano 68, chame a torre 198, decimal 95. 295, boa noite. Ligou o 968, boa noite, estabilizado o visual, opção 0. Ligou o 968, boa noite, ajuste na 098, tráfego já avistado, aguardando, continua a aproximação, aguardando pista livre, aeronave da companhia iniciando a rolagem. Ligou o 968. Nove decolado aos 14, controle 208, boa viagem. 1208, boa noite. 1968, pouso autorizado, pista 90, né? Torno das 0 graus, 9 graus. Livre pouso, pista 90, vou 1968. 1099, contato com a zona de decolagem, subo para o nível 360, direto elétrico. Direto elétrico, 360, com 1099. Boa noite, 66, livre da LS Açores, sistema 0, reporte estabilizado. Pode ali, estabilizado, 266. solo, zona meia direita, 121, ou na solo. Direita, 121, boa noite. Alfa e Juliet para o pátio principal, portão 612. Alfa e Juliet para o principal, portão 612. No 96. Complete a aproximação, chame Torre 118 decimal 95. 395, boa noite, obrigado. Novamente. 13197, chame Centro Recife em 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. Centro Recife agora está 3197, boa noite. Boa noite, Mumu. É meia, centro da estrada, ajuste na 098, pouso autorizado, pista na 0, vento 120 graus, 90 mais. Obrigado, pois. Boa noite, bebê. Meia solo aos 20, direita 121 decimal 10 só. Pode ver 21, boa noite, obrigado. 0099, chame Centro Recife em 126.0, alterna 128.8. 260-1288, boa noite. Boa noite. Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, portão 04, noite mesmo. Carajá 01, contato radar. 65 milhas, norte do VOR Salvador, mantém nível 100, direto os Ilhéus. Por enquanto, não me receba aqui o transporte. Vamos no 705, segue acionamento para a posição 2. Chegou no 705, coordene com a equipe de solo após parqueamento da aeronave da companhia no portão 04, tem direcionado o feedback no táxi. Gente, coordenação, aeronave da companhia no 4, autorizado para o acionamento.